puta, é puta, veja como é. Pra jogar esse jogo perigoso tem que ser Pelé. Dar um drible e se desvencilhar das paranoia e dos negros implantados de outros tempos pra cá. Ganhar conceito, mostrar ter proceder e saber reconhecer quem te ajudou. Agradecer. A nossa história foi difícil e sofrida. Na luta pela causa o prêmio foi perder a vida. Rock e fita, a nossa luta continua. A cor da minha pele é preta escura como a sua. Aí meu truta, o que eu digo é só lamento. Se a sua autoestima está em baixa 100%, reflita no momento, esse é o ponto principal. Ser afro-brasileiro, sim, preto original. Preto original. Terror do lado leste. Preto original. Letal, faça um teste. Preto original. Quem vê não se esquece. Eu sei que me evita, pois tem medo, confesse. Preto original. Terror do lado leste. Preto original. Letal, faça um teste. Preto original. Quem vê não se esquece. O sistema nos evita, então escuta aí. Mente vingativa, veneno é fatal. Faltou com proceder, desrespeitou injeção letal. Sou só mais um preto com orgulho, perigo. Pra muitos sou amigo, os porcos cara de bandido. O inimigo, número um da sociedade, que só correu pelo certo na humildade. Ele estendeu a mão pra uma pá de patife. Filho que espera, é o que minha mãe sempre me disse. Não gosto de quase, fofoca ou conversinha. A volta é sempre triste quando eu perder a linha. Tem um lado mau e o meu bom é verdadeiro. Capaz de enfrentar exército, sou um guerreiro. Não meço o tamanho, pois não sei a altura da minha ira. Só o caminho da verdade me inspira. Homem de palavra, de conceito moral. Certo pelo certo, preto original. Preto original. Terror do lado leste. Preto original. Letal, faça um teste. Preto original. Quem vê não se esquece. Eu sei que me evita, pois tem medo, confesse. Preto original. Terror do lado leste. Preto original. Letal, faça um teste. Preto original. Quem vê não se esquece. O sistema nos evita, então escuta aí. Passarinho voa longe, como sempre leve traz. É eficaz, a arte da fofoca o satisfaz. Pra você eu quero é mais, minha trilha eu que faço. Eu não vivo à sombra de ninguém, eu tenho meu espaço. Lutei, briguei, cresci e tô aqui. Sempre vim pra somar, deixa quieto dividir. Tudo o que tenho, meu suor foi quem me deu. Tire os seus olhos do que é meu e corra atrás do seu. É lamentável se sua cota é só dinheiro. Eu faço rap por amor, é verdadeiro. Se sou remunerado, trabalhei pra conseguir. Por ser valorizado, sigo sempre em frente. Os verdadeiros vão estar sempre na ativa. Falando a verdade, não mentira, se liga. Não tente atravessar o meu caminho e ponto final. Preto original. Preto original. Terror do lado leste. Preto original. Letal, faça um teste. Preto original. Quem vê não se esquece. Eu sei que me evita, pois tem medo, confesse. Preto original. Terror do lado leste. Preto original. Letal, faça um teste. Preto original. Quem vê não se esquece. O sistema nos evita, então escuta aí. Do lado leste, letal, faça um teste.